Prancha sonora na onda instrumental. Letras, letras, milhares de estilos, hereditariamente de avós, pais e filhos. O instrumental rola, imortaliza a voz, até depois da morte estará entre nós. Ouve, vê, assistam, deixa tocar a canção. A voz é imortal, está além do caixão. Sempre ouvirão os versos a dizer. O vocal e o ritmo é o poder. Nos instrumentais vai eternizar. Deus deu poder à música para ressuscitar. O futuro chegou e eu vou te ouvir. O tempo vai passar e eu vou te aplaudir. Sua música sempre vai estar nesse plano, até depois da morte, ouvindo, tocando e cantando. Surfei Oceano Musical. Futuro e presente dentro de cada mente. No oceano musical, bem desse mal. Surfei Oceano Musical. Um sonho por viver, um novo amanhecer. Escrevo no papel, o limite é o céu. Milhares de mentes no oceano musical, que ouvem as vozes do eterno vocal. Vou surfando nas ondas sonoras. Cada músico, cada livro, cada história. Dos maestros que conduzem as orquestras. Arquivos, estilos históricos, enciclopédias. No oceano musical eu sempre ouço a voz que destrói os muros do calabouço. Liberta, acalma, refrigera, tira estresse. Resgata, emociona, ressuscita, rejuvenesce. O destino, o controle escrito no papel. O futuro, o controle, o limite é o céu. O poder racional do subconsciente. A voz e os músicos eternamente. Então deixa minha voz imortal, surfando nas ondas do oceano musical. Surfei Oceano musical, pra dar uma potência nessa onda instrumental. Um sopro que sai do peito e agita essa onda. Acalma até os tubarões que ronda. Proteja o surfar, deusa do mar. Os males espantar, brisa brisa levar. A voz imortal através dos sonares. Surfando nesse plano, universo em outros mares. Teleportando a voz em vários lugares. Favela mafeternizando entre os milenares. Legionários, revolucionários, espírito lendários. Não tem horário para o extraordinário. Gravado como projeto arquitetônica, que abala multidões, placas tectônicas. Gerando consequentemente a onda sônica. Surfando e tirando onda nessa crônica. O poder do rap e a voz no ar se propagar. Eterniza a palavra que nunca se apaga. Até depois da morte ser lembrado no futuro. Uma visão legal, um presente seguro no oceano musical. O bem vence o mal, divide com todos esse momento especial. Se cure e aventure, renove a alma e o astral. Banhando e surfando no oceano musical. Surfei Oceano. Dentro de cada mente, no oceano musical, bem desse o mal. Surfei Oceano Musical. Um sonho por viver, um novo amanhecer. Escrevo no papel, o limite é o céu. O limite é o céu. Escrevo no papel. Fumaça, da hora, mais um trampo terminando aí, mano. Vamos brindar, vamos tomar um uísque. Demorou essa fita mesmo, meu par. E aí, Brad, faz favor, pega aquele uísque pra nós lá, par. Salve, isso mesmo, família. Aí, tá na mesa. Se liga só, mano. Graças a Deus aí, Deivão. Mais um trampo seguro pro futuro, né, não? Ô, mano, e aí, vamos lançar aquela música arquivo. Pra fechar, fechando? O que você acha, hein, Brad? Falando sobre 2050. Aí, se patenta essa base futurista, hein? Se liga. É mesmo, mano. Rola ela aí.